branco, preto e amarelo. Todas as cores são iguais, vermelho, azul e violeta. Nenhuma é a melhor. Quando vamos desenhar e colorir, todas são muito importantes. Primeiro preto pra fazer o desenho, depois vem as demais. Branco, preto e amarelo, todas as cores são iguais. Vermelho, azul e violeta, nenhuma é a melhor. Quando o grande criador fez o universo, não esqueceu de nenhuma. Todas na importância são iguais, nenhuma é a melhor. Nenhuma é a melhor. Branco, preto e amarelo, todas as cores são iguais. Vermelho, azul e violeta, nenhuma é a melhor. Quando o grande criador fez o universo, não esqueceu de nenhuma. Todas na importância são iguais, nenhuma é a melhor. Todas na importância são iguais, nenhuma.